pois entre a lua branca e o chão existe o amor. São as candeias do luar, o dia que vem, balão do espaço, voz do mar, no passo do além. Ninguém vai chorar.